O Ministério Público de Minas Gerais entrou com recurso de apelação contra a decisão judicial que julgou improcedente a ação civil pública que visa obter a proteção do imóvel conhecido como Pensão Tormin, antiga casa de Dona Beja, em Araxá. O imóvel teve seu valor cultural apontado em diversos documentos e laudos técnicos. A ação pede que o proprietário do imóvel e o município de Araxá garantam a conservação e a preservação do imóvel, mantendo seus aspectos arquitetônicos. Deverá ainda ser conferida a edificação, destinação e uso compatíveis com suas características culturais, bem como a declaração do valor cultural do imóvel. Os pedidos foram negados, o que permitiria a destruição do imóvel. Em sua apelação, o Ministério Público requer ainda que o município de Araxá suspenda imediatamente qualquer licença ou autorização que permita que o imóvel seja parcial ou totalmente destruído. Os réus têm um prazo máximo de 5 dias para adotar as medidas emergenciais necessárias para garantir a estabilidade física do imóvel, bem como para interromper o processo de degradação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.